Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Com o apoio Correio da Beira Serra Online e Jornal Folha do Centro. Boa Nova, rádio de Oliver do Hospital para todo o mundo. Podemos começar por lhe pedir para partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da sua vida? Essa é uma pergunta difícil, não é? Porque na nossa vida, felizmente, há muitos momentos felizes, não é? Há muitos momentos felizes, mas dada a vocação, dada a chamada que Deus me fez, não há dúvida que eu tenho de considerar que foi o momento mais feliz, aquele dia em que realmente eu fiz oficialmente a minha entrega, no dia da minha ordenação sacerdotal. Esse terá sido o dia mais feliz. António Borges, 72 anos, padre. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Começa a ser uma presença certa sempre aqui na Boa Nova, os sábados depois das 12 horas, com repetição à segunda-feira depois das 19. Esta é uma iniciativa da direção da Rádio Boa Nova, em que pretendemos dar a conhecer o outro lado de 25 nomes relevantes da vida do Conselho de Oliveira do Hospital dos últimos 25 anos. Esta iniciativa faz parte das comemorações dos 25 anos de vida da Rádio Boa Nova. Hoje conosco António Borges, um padre que nós nos habituámos a conhecer como o nosso padre. E podemos começar por aí, começar exatamente pelo dia em que começou o jovem, a criança, o bebê, António Borges. Lembra-se do dia e da hora e do local onde nasceu? Tem presente? Pois não, evidentemente nenhum de nós se lembra do dia, da hora. Lembra-me daqueles primeiros momentos em que nós, de facto, tomamos consciência de que somos alguém, de que temos uma relação com outros colegas, com outras pessoas, habitualmente às vezes mais idosas, não é? E isso foi em Coja. Eu nasci na freguesia de Vila Cova do Alva, mas a minha mãe era de Coja e nós fomos viver para Coja logo quando eu tinha um ano. E naturalmente foi lá que decorreu toda a minha vida, da escola primária e todos os acontecimentos que me dizem respeito, foi em Coja que se passaram. Então nasceu António Borges, em Coja. Teve uma infância normal? Como é que era tratado quando era miúdo? Ou, se me permitir, quando era puto? Olha, eu tive uma infância normal, realmente tive, porque a minha casa era uma casa humilde, enfim, meu pai era um operário e a minha mãe era doméstica e, por conseguinte, na nossa casa havia calor humano, havia carinho, havia ternura, e havia trabalho e havia respeito uns pelos outros, e isso faz com que a gente tenha uma infância normal. Para os meus colegas da escola, eles chamavam-me Todd Vinhó, porque eu nasci numa aldeia chamada Vinhó, freguesia de Vila Cova do Alva, e de maneira que, para distinguir de outros Tós, porque havia muitos Tós naquela altura, e habitualmente era o Tó da Vina, era o Tó este, era o Tó aquele, e eu o Tó de Vinhó, que era para diferenciar. O meu pai era de Vinhó e eu também nasci em Vinhó. O Tó de Vinhó estudou em que escola? A sua escola primária? A minha escola primária foi sempre em Coja, com o saudoso professor Aurélio Alves da Cruz, um grande mestre, um homem à antiga, um homem que não só ensinava as letras, mas dava-nos assim valores e indicava-nos valores. E, por conseguinte, é um daqueles professores que a gente nunca mais esquece. E eu, nesse caso, nunca mais esqueço Aurélio Alves da Cruz, era de Vila Cova do Alva, e desde a primeira classe até a escola toda foi feita com ele. E Na escola primária era um miúdo bem comportado, era traquinas. Lembra-se, tem presente, os seus pais recebiam muitas queixas ou muitos elogios? Seria realmente um rapaz como os outros, não é? Mas, de facto, eu em casa recebia sempre aquela admoestação, ai de ti, que me venham dizer isto ou aquilo ou aquilo outro, não é? O meu pai não era para brincadeiras, ele queria que nós nos comportássemos bem, era eu, o meu irmão mais novo e a minha irmã ainda mais nova. De maneira que, de facto, queixas de mim, me lembro de alguma vez terem feito. E eu na escola, enfim, também procurava ser, enfim, obediente e fazia o que me mandavam. Não era nenhum santo, mas também não me incluo naqueles que às vezes, de facto, eram apelidados turbulentos. E em casa, com o resto da família, com os manos? Sim, não, bem, entre todos os irmãos há sempre... Quantos eram? Umas guerritas. O meu irmão, que tem menos 3 anos do que eu, e a minha irmã, que também é mais nova. Ela é a mais nova, depois o meu irmão, Luís, e depois eu. Eu e ele andávamos um bocado assim, às vezes, às avessas, porque ele é um temperamento diferente do meu, muito vivaço, muito... E, portanto, criávamos tensões e quando era possível, a gente beliscava-se, nem que fosse às escondidas. Estas conversas têm isto de agradável. Quando vinha para o estúdio para conversar consigo, e há tantos anos que o conheço, daqui a pouco farei a minha declaração de interesses sobre o Padre Borges, mas... E comecei a dar conta de que... Sabia muito pouco sobre a sua infância e achei agradável ter esta conversa porque também eu ia ter conhecimento de coisas que não conhecia. E é muito engraçado perceber que, por exemplo, o homem que nós olhamos hoje respeitosamente e que de algum modo nos serve a todos de inspiração, outrora era denominado como o Todd Vignó. O Todd Vignó, que acabando a escola primária, seguiu para onde? Bom, depois segui para o seminário da Figueira da Foz, era o seminário menor da Diocese de Coimbra. Eu tinha realmente desde pequeno uma certa inclinação e fui apoiado, enfim, por pessoas que de facto me criaram também um bocadinho esse espírito de ir para padre, não é? Mas teve algum dia, algum momento em que um clique lhe tenha dito assim, tu vais ser padre? Pois, quer dizer, isso, quando nós somos pequenos, não acontece. O que acontece é a gente olhar uma pessoa, como eu tive muito perto de mim, um padre, eu tive a sorte de ter dois padres enquanto fui seminarista. Um padre que, digamos, quase me desencaminhou, sem dizer nada, a não ser apenas com o seu exemplo, com o seu testemunho, que é um homem muito conhecido, o Monsenhor Nunes Pereira, falecido há relativamente pouco tempo, que era um homem culto, que era um poeta, era um artista, e o modo de ser dele, de bondade, de ternura para com os pequenos, a mim também me motivou para isso. Depois, eu fiz o exame da quarta classe, quando chegou já um outro padre, muito conhecido na região, o Padre José Vicente, e esse naturalmente... deu-me alento e desafiou-me, de alguma maneira, para ir para o seminário, pronto, e eu fui. E os seus pais apoiaram-me desde o primeiro instante? Sim, a minha mãe e o meu pai apoiaram-me muito e, de certo, se calhar que eu sou padre devido às orações da minha mãe também, que ela era uma pessoa santa e de muita fé e de muita crença, que me acompanhou com o seu exemplo, com a sua oração. Seminário da Figueira da Foz, e por aí esteve quanto tempo? Estive 4 anos, fiz o 4º ano lá, como todos aqueles que iam para o seminário na Diocese de Coimbra, iam para a Figueira da Foz para o seminário menor. E depois de 4 anos feitos, 4, 5 anos, eu fiz 4 anos na Figueira da Foz, então matriculávamos em Coimbra e fazíamos lá o resto do curso. E transferindo-se assim da Figueira da Foz para Coimbra? Sim, era o curso de Humanidades, não é? Porque hoje os seminaristas, digamos, eles hoje vão ao liceu, como outro qualquer, à escola secundária, fazem o 12º ano e depois vão para o seminário. Naquela altura fazia-se tudo no seminário, era o curso chamado de Humanidades, que eram 8 anos, e depois mais 4 anos de Teologia. Quando chegou a Coimbra tinha que idade o Padre Borges? 16 anos, para aí, 16 anos. E deixe-me fazer-lhe a pergunta que até hesito, porque não quero que pense que estou a cair no populismo fácil, mas certamente identificar-me com muitos ouvintes. E aos 16 anos nunca teve, por exemplo, o piscar de olho ou uma cachopa? 16 anos, talvez não. Nós estávamos enfrunhados, enfim, um bocadinho naquele viver e tal. E mais para os 17, 18 anos, quando todos os rapazes sentem, enfim, o seu coração a borbulhar, pois também o meu começou a borbulhar e, naturalmente, enfim, teria alguma vez pensado nesta cachopa ou naquela. Chegou-se a apaixonar por alguma mulher? Ou alguma miúda? Deixa-me perguntar-lhe assim. Aquilo que se chama paixão, não, mas aquilo que realmente, qualquer coisita que morde cá dentro, que a gente gosta de ver, que a gente gosta de estar, que a gente gosta de acompanhar, é natural, porque, enfim, outras raparigas cresceram comigo, que andaram comigo na escola, e que a gente se habituou a ver, saber com quem brincávamos, etc. E naturalmente, portanto, isto não era uma pedra que aqui havia. Não, eram uns pessoas que, de facto, é claro, por outro lado, enfim, íamos fazendo, pesando, digamos assim, as coisas, mais para aqui, mais para ali, enfim, há um ideal, e depois também temos certos mestres que nos acompanham, que nos ajudam, que nos tiram dúvidas, porque essas dúvidas depois vêm, quando é assim, na cidade para os 18, para os 19, claro, não é? E era aí mesmo que eu queria chegar. Na cidade de Coimbra, cidade da boémia, cidade dos estudantes, um jovem na flor da idade, cheio de força, cheio de energia, algum dia teve dúvidas sobre a sua vocação? Olha, realmente, pois, Coimbra é Coimbra, é Coimbra. Agora, não é de um que ainda assim... Foi muito bonita, essa sua parte foi muito bonita. Coimbra é Coimbra é Coimbra. Foi uma parte muito bonita. Ainda assim, quando de facto, enfim, nós poderíamos passar... De alguma maneira nós estávamos... Nós, não te esqueças que realmente o seminário é um internato. Era, agora já não é. Era um internato. E como internato, sei lá, a gente podia ir à cidade passear, acompanhado, ou então... Podíamos, na verdade, ir ao médico, mas nós, enfim, com aquelas coisas que acontecem, onde nós nos podíamos misturar e tal, aí nós não tínhamos muito contacto com isso, não é? Ouvíamos, e às vezes até sentíamos vontade de ir até lá. Imagina a queima das fitas, à noite, imagina as festas que aconteciam. E que muitas vezes nós gostávamos de poder ir, não é? Muitas vezes lembro-me de uma história, uma vez, um colega nosso que era assim um bocadinho mais ingênuo, nós desafiámo-lo a ir ao Arraial à noite à cidade. E ele preparou-se e veio de lá de cima, do terceiro andar cá para baixo, pé ante pé e tal, tal, tal, tal, tal. E nós, claro, aquilo era apenas uma brincadeira, daquelas brincadeiras que há muitas nos internatos, e ali também havia muita brincadeira dessa, não é? De maneira que, de facto, depois nós começámos todos a rir a certa altura, e um prefeito deu por isso e foi ver o que é que se passava, e lá mandou cada um para o seu quarto. Mas isto é para dizer que havia às vezes a vontade de ir ver como era, como não era e tal. Mas nunca teve dúvidas sobre a sua vocação? Não, quer dizer, há uma certa altura em que a gente põe o problema mesmo a sério, não é? Porque não é... Mas houve algum dia que acordou, olhou o seu espelho e disse, não vou ser padre? Não, isso não, isso nunca tive. Apenas a dúvida de realmente se esse seria o caminho, se não seria, porque a certa altura há jovens que de facto também põem muito fortemente esse problema e nós... assistimos e nós acompanhamos. Lembra-te, por exemplo, eu no primeiro ano, eu comigo para o seminário, entraram 60 jovens, 60. Passados, que foram 4 anos, quando passámos para Coimbra, éramos 25. E depois, no primeiro ano de Teologia, que foi quando acabámos o curso de Humanidades, para entrar propriamente, enfim, no curso de Teologia, eram os 11. E desses ordenámo-nos 2. No dia e na hora certa que nós devíamos fazê-lo, não é? Porque houve mais, por vários motivos, houve mais 4 ou 5 que ficaram um ano para trás e que hoje se ordenaram e são padres. Mas provavelmente, assim, a chegar ao fim quando devia ser, fomos 2. E à medida que ficou mais apetrechado cientificamente, com mais conhecimentos, isso nunca beliscou a sua fé? Tu estás a dar-me um salto curioso que a gente pode voltar depois atrás, mas agora podíamos dar este salto. Quando eu estava aqui e tinha 3 ou 4 freguesias, e tinha aulas, e tinha muito, muito trabalho, e deu-se o 25 de Abril, e depois reparei que vinham para aqui alunos com o 7º ano, que eram, digamos assim, umas nóduas, e puseram-nos aí a dar aulas. E eu dizia, então, mas estes sujeitos estão aqui a dar aulas, eles não sabem nada, mas eles tinham habilitação própria, porque tinham feito no liceu, e nós nunca tivemos habilitação própria, apesar de termos os anos e sabíamos e conhecíamos, nunca tivemos habilitação própria. Então foi quando eu combinei com o padre Daniel, que estava aqui também a dar aulas e era prior de Alvoco, e disse, opa, isto não pode ser, nós temos que nos matricular, temos que tirar umas cadeiras para termos habilitação, para podermos realmente, com essa habilitação própria, ficar aqui a dar aulas. Para ter o reconhecimento oficial do saber. Exatamente. Mas dizia-lhe, esse saber, esse conhecimento científico, esse aprofundar conhecimento... Já vou dizer, o que eu queria dizer era isto. Bom, fomos, tirámos umas cadeiras e tal, tal, mas essas 3 cadeiras que eram necessárias, nós tirámos, mas não chegou, nós dissemos, então vamos, mas é matricular-nos num curso, e aproveitamos, olha, e tirámos o curso de História, nessa altura. Nós fomos tirar o curso de História em 1975. Andava tudo a arder. Exatamente. Em Coimbra, na universidade. Era professores, era alunos, aquilo. Era uma coisa espantosa, não é? Valia quase tudo, não é? E aí sim, aí é que eu tive que crivar e tive-me confrontar com aquilo que via, com aquilo que eu tinha, que eu trazia comigo, com aquilo que eu tinha como seguro, dados seguros, que não abalavam para mim, e outros que me fizeram realmente analisar. É natural que aí houvesse coisas, e houve, que eu, tendo feito um curso, e foi um curso também de filosofia e de teologia, no seminário, mas, portanto, não estávamos a perder tempo lá com certas coisas, mesmo aquelas que poderiam ser realmente observadas deste lado, daquele e do outro, não perdíamos tempo com isso, com bons mestres que a gente tinha. Mas ali valia tudo, tudo. E então nessa altura é que eu vi o que estava seguro para mim estava. E aquilo que eu tinha que apanhar e confrontar-me com isso e continuar, então aí eu realmente, esse confronto fez-me muito bem. E deu, a sua fé resistiu. Deu uma volta, não é só a fé, é toda uma mentalidade. Naturalmente, é uma opção de vida. É uma mentalidade que tem que ver com a nossa maneira de estar no mundo, não só como padre, mas como homem, como ser de cultura, disto e daquilo, que a gente realmente se confronta com muita gente, como nós. Vamos voltar ao seminário. Vinha à terra, permita-me a expressão, os seus pais iam visitá-lo, a sua família, como é que acontecia? Os meus pais naquela altura não iam, nem tinham muitas posses para andar a caminhar para Coimbra. Isso hoje faz muita confusão a quem nos está a ouvir, sabe? Mas já lá iremos. Sim, hoje é assim, hoje eles vêm todos os dias se quiserem. Exatamente. E naquela altura não vínhamos. É que naquela altura ir de Coja a Coimbra era quase uma viagem de vida, não é? Não, nós vínhamos nas férias. Nós nem pelo Carnaval vínhamos, nós vínhamos pelo Natal, pela Páscoa e depois pelas férias grandes. Algum dia chorou de solidão? Bem, enfim, eu gostava de estar no seminário, eu gostava de ser padre. Saudades, eu lembro-me que senti alguma vez saudades. Provavelmente chorar não me lembra de chorar, não. Não me lembra. Pois, mas antes disso, logo no primeiro dia de seminário, a gente enfiava um fato preto. E íamos todos de preto, e tínhamos um fato. Lá no seminário tínhamos outros fatos, mas tínhamos... Leio nos seus olhos que isso impressionou. Mas sim, impressionou um bocado. Tínhamos que ter um fato preto para, enfim, para nos apresentarmos, para ir assim à cidade, ou para ir a passeio, ou qualquer coisa, não é? E aí fazia parte do estatuto, realmente, termos um fato preto. Logo no primeiro ano, com 12 anos... Pois quando fui para Coimbra, além de fato preto, aí em Coimbra, sim, nós tínhamos que andar vestidos de batina. Andávamos sempre de batina, todos os dias, todo dia e todos os dias de batina, não é? Pois para o fim do curso já era um bocadinho menos violento, digamos assim. Já podíamos começar a andar de fato de cor, ou enfim, aquilo que nós tínhamos. E isso levava a uma outra pergunta. Conversar consigo é fantástico, porque geram-se tantas questões, mas deixe-me voltar onde estava. Com que idade é que foi ordenado? 24 anos. 24, 23, mas eu fui ordenado em agosto e depois em setembro fiz 24. E percebeu que A partir desse dia, estava a ser uma coisa que nunca mais ia deixar de ser, nem por um segundo na sua vida? Sim, é verdade. Eu não pus essa hipótese de alguma vez mudar, não é? Não pus nunca essa hipótese. O meu sentido de vida estava todo para a frente. É que ser padre não tem feriados, não tem... Pois não. E nos dias santos são dias de trabalho. Estava todo para a frente e estava com os meus projetos, com tudo aquilo que realmente a gente sonha realizar e ter. É claro que quando cheguei aqui, eu fui nomeado para Nogueira do Cravo. Exatamente. Nogueira do Cravo estava em guerra, quando eu vim. Estava uma guerra terrível lá, as pessoas... 1964. Com o meu antecessor, não é? Havia lá uns problemas e tal, que levou o Sr. Bispo a tirá-lo de lá, digamos, à força, não é? É que o povo gostava dele, o povo queria-o lá. E queria-o tão intensamente que não aceitava que alguém, fosse quem fosse, lá entrasse, não é? Eu, quando comecei a ir lá, toda a gente gritava, queremos cá o Padre Almeida, não queremos outro, queremos cá o Padre Almeida, que por acaso era um bom homem, era daqui de natural do Seixo. E ele até quando veio para cá foi um homem, por exemplo, que se dedicou muito aos jovens e ao povo, e foi nessa altura que se criou o Nogueirense, aquilo que hoje é o Nogueirense, porque ele era um bom guarda-redes, não é? E, portanto, ali houve uma guerra tremenda em que eu não podia lá entrar. Portanto, a sua chegada não foi inócua. Tanto... Não, foi terrível, eu não pude sequer ficar lá. Eu tive que ficar em Galizes a viver, no antigo hospital de Galizes. E foi umas coisas das quais já passou. As voltas que o mundo dá. Foi uma coisa dolorosa a gente passar no meio da terra, pequenos e grandes, garotos e todos, rua fora, não queremos cá padre e tal, tal, tal, e bandeiras pretas em todo lado. Em toda a parte, desde as torres até à casa do povo, em toda a parte, em todo lado, não é? Portanto, é isso, esse é que foi o momento que me custou mais. Porquê? Porque, pronto, eu fui ordenado, tinha o meu esquema, tinha os meus objetivos, tinha o meu projeto, não é? E cheguei ali e me panquei com uma parede diante de mim que não me deixava fazer nada daquilo que eu sonhei que podia fazer. Portanto, eu fiquei ali a marcar passo, digamos assim, 10 anos. Sem nada, sem ter nada, não tinha catequistas, não tinha pessoas para barrer a igreja, não tinha coisa nenhuma. Ainda no primeiro dia que eu depois comecei a ir lá, assim, digamos, quase a medo, e eu ia pela igreja acima e alguém dizia, aqui não te governas, não, não. Está a ver? Portanto, essa é uma boa frase. Algum dia sentiu medo, medo físico? Medo físico nunca, nunca, nunca senti medo físico, porque também nem houve ocasiões para isso. Uma vez levei uma bofetada à falsa fé ali numa aldeia da freguesia porque eu tinha substituído a caixa das molas, que era de madeira, e quem tinha a chave sabia que a parte de cima do cofre se tirava, se arrancava, o que fazia com que o dinheiro caía lá e desaparecia, não é? Mas é que eu um dia resolvi comprar um cofrezito destes de se pôr na parede, assim com... o registro e tal, aí as pessoas ficaram danadas, pois isto é, aquela família, não é? E então, uma vez que eu me estava a meter no carro para me ir embora, mais à questão, vai alguém assim sorrateiramente e dá-me uma bofetada para dentro do carro, como quem diz, nós não precisamos cá daquele cofre, fiquemos o outro que cá estava, não é? Bem, toda a gente entende qual foi a razão porque fizeram isso, mas foi a única vez, mas de resto nunca... Tive que resolver alguns problemas, não muito grandes, não muito... Mas foram 10 anos difíceis em Nogueira do Cravo. Esses 10 anos foram 10 anos de espera, 10 anos em que a gente... Olha, teve que... Algum dia pôs a hipótese de ir para outra freguesia? Teve que aguardar o tempo, hein? Não, porque... Chegou a falar com o seu superior a dizer que estava a mudar de local? Não, isso nunca fiz, não, nunca fiz... Mas... Isso quer dizer que também é um homem que gosta de desafios? Pois, isso é verdade, não é? Eu esperei, o tempo é que nos desafia e o tempo cura as meadas, não é? E eu lá fui fazendo pouco... Chegou a rezar para ter paciência? Bem, rezava por eles e rezava para que as coisas se resolvessem, isso é verdade, não é? E entretanto também ia conquistando amigos, ia conhecendo pessoas e pouco a pouco, enfim, foram-me acolhendo e foram-me compreendendo e foram percebendo que afinal de contas eu, António, não tive culpa daquilo que aconteceu antes de mim, não é? Quer dizer, o que tinha acontecido, que foi apenas uma série, uns ditositos e coisa, mas como digo, o povo estava todo com o meu colega. É claro, naquele tempo os bispos também viviam um bocadinho do quero, posso e mando. Saia, não se despeça. Isto é um bocado duro, temos que compreender que humanamente é um bocado duro. Estamos a conversar com o padre António Borges, é pároco de Oliveira do Hospital. Eu não o disse no início da nossa conversa propositadamente, porque me parece que para todo o concelho de Oliveira do Hospital, o padre António Borges é uma espécie do pároco do concelho, sem desprimor para quem exerce a função do arcipestrado, e penso que este é o termo correto, no nosso concelho. Deixe-me repescar algo que mencionou lá atrás sobre as vestes dos padres e de quem está ligado à Igreja. Eu cresci a ver o padre Laurindo, o anterior pároco da Oliveira do Hospital, com um colarinho branco junto ao pescoço. Exatamente. Hoje estou a conversar aqui consigo e estamos os dois de polo. Portanto, as coisas mudaram. Sim. Como é que comenta? Sim, mudaram muito, é evidente que sim. Quer dizer, não há habitualmente agora assim uma imposição, embora haja um conselho que de facto, por tradição, nós utilizávamos esse colarinho branco e tal, que eu às vezes, olha, ainda há dias no domingo, não foi no domingo que nós tivemos aqui um grande acontecimento, uns milhares de pessoas. Nós tivemos aqui, assim, para comemorar o dia catequístico, vieram pais, padrinhos, crianças. Tivemos uma manhã ali nos bombeiros com mil pessoas, o que não é fácil em Oliveira. E da parte da tarde, 3.000, no Mandanelho, não é? Numa cerimónia que acabou com chuva, é verdade, curiosamente. Nós acabarmos e a chuva a vir. Exatamente. Ora bem, eu como estava encarregado de receber as pessoas e de facto apresentar os oradores, foi o António Sala, foi o Dr. Manuel Carvalheiro, foi o Hélder Reis, etc. E estando eu naquilo que a gente chama a mesa da presidência, não é isso que nos torna mais ou menos, mas eu achei que devia estar de capção, fato e capção, pronto. Porque estava num lugar que não era propriamente teu, mas estava a representar, digamos, o arcipestado, estava a representar até o Sr. Bispo, e por conseguinte não tive dificuldade nenhuma em pôr o capção, e não tenho nunca dificuldade em pôr. Às vezes até é mais por uma questão de andarmos mais à vontade, e é por isso, não porque aquilo nos prenda, ou porque aquilo nos guarde, ou qualquer coisa. Isto, cada um é como é e guarda-se a si próprio sem mais nada. Não é o hábito que faz o monge, não é assim? Claro está. Vamos voltar ao Nogueira do Cravo. Quantos anos esteve por lá? 33. 33 anos na freguesia de Nogueira do Cravo. É verdade. E depois passou da freguesia de Nogueira do Cravo. É claro que continua, que eu também tinha, ao mesmo tempo, a Bobadela e Santa Ovaia, e as freguesias, Galizes, e os lugares à volta, não é? E de algum modo comunicava quase com todo o concelho, através dos grupos sociocaritativos e... Sim, isso é, tínhamos alguns movimentos que dava para a gente comunicar. E aqui, a vantagem aqui de Oliveira é que, de facto, é tudo perto. Porque eu tenho colegas que às vezes para irem a uma aldeia andam 30, 40 quilómetros, não é? E nós aqui, enfim, para nos ajudarmos, para nos visitarmos ou qualquer coisa, é que aqui é tudo perto, não é? E isso é que pode ter sido uma das razões que me fez ficar ali mais anos, não é? É que eu tinha muito trabalho, muita coisa, mas eu, vá lá, em 10 quilómetros percorria o diâmetro de 3 ou 4 freguesias, e isso é bom. E depois mudou de Nogueira do Cravo para Oliveira do Hospital. Sim, quer dizer... Foi uma promoção para si? Com o falecimento do Sr. Padre Laurindo, o Sr. Bispo, de facto, convidou-me a vir para Oliveira. Não vejo isso como uma promoção, embora toda a gente... Enfim, nós compreendemos que vir para, digamos, para a sede do concelho, para a sede do arciprestado, que de alguma maneira revela um bocadinho mais de... E foi uma grande mudança? Não foi uma grande mudança, porque quem está aqui há 40 anos, há 40, 45 anos, não é? Eu às vezes penso é que perdi muito tempo. Quer dizer, porque de alguma maneira aquilo que se pede ao arcipreste, que eu tenho estado no cargo de arcipreste, não é? É que ele seja um dinamizador e um animador da própria pastoral da região, do concelho. Ora bem, isto é assim, às vezes nós, quando chegamos, nós devíamos realmente ter vindo logo, ou pelo menos há mais tempo, porque vimos cansados, ou vimos já, enfim, em situação que, de facto, não nos permite certa maneira de atuar, de andar, de caminhar. Isso, na verdade, fez-me sentir pena de não ter vindo mais tempo, não por estar aqui visivelmente num lugar, talvez, enfim, de mais visibilidade, mas sobretudo porque, pronto, Oliveira era um lugar onde havia, digamos assim, mais meios de trabalho, talvez, mais gente, mais possibilidades de apoios no sentido de uma cooperação. Não é? E as diferenças? A sua forma de estar, permite-me até dizer, o seu estilo não tem, eu diria mesmo, rigorosamente nada a ver com o de Padre Laurindo, que era um homem muito mais distante, muito mais austero. Isso foi uma dificuldade para si ou até foi uma vantagem para a sua integração na sede do Conselho? Pois, eu digo, eu tive dificuldade aqui, porque, apesar desses primeiros tempos em Nogueira, eu depois, pronto, no fim de ter passado essa trevoada, digamos assim, eu fiquei bem com todos. Eu hoje tenho realmente a graça de entrar ao cimo de Nogueira e sair ao fundo e não haver uma única pessoa que não me levante a mão e me diga adeus, e isso é consolador. É o seu troféu. Não tive problemas com ninguém, etc. Há bem aqueles problemas idos que a gente pode ter aqui ou além por causa daquele ou daquela que queria o batizado assim ou assado. O senhor tem quase 50 anos de prática no Conselho de Oliveira do Hospital. E 47. 47 anos. E de maneira que eu tenho saudades, e aí sim era melhor. Eu tinha saudades das aldeias onde estive, Nogueira, Santovaia, e até um pouco Boba dela, embora fosse diferente. Porque, bom, as pessoas têm um outro sentido na facilidade de se congregarem, de se reunirem, de levarem por diante atividades. Está a dizer que aqui na cidade é mais difícil? De concretizar. Coisa que aqui não. Quer dizer, aqui as pessoas, cada um está muito agarrado a si, é mais individualista. Mais egoístas? É, muito mais. Porque aqui dá a impressão que, pronto, olha a câmara que faça, a junta que faça e tal, tal. Quando nas aldeias, não, vamos a isto, há um que diz, não é? Olha, por exemplo, eu encontrei a igreja de Nogueira em mau estado, muito mau estado, praticamente a chover lá e tal, e a minha casa onde eu estava chovia lá, e via-se as estrelas da cozinha e tudo, é? E claro está, não havia dinheiro para arranjar, nem sequer para a sustentação do pároco, porque, de facto, perante esta situação, ninguém dava nada, como era costume, às vezes, o contributo que davam às famílias. De modo que... Deu a volta à dificuldade de Nogueira. E uma vez eu pensei, bom, temos de fazer aqui qualquer coisa. Uma das coisas era fazermos em Lisboa piqueniques. Isso, nós lançámos essa ideia, e aí houve gente que colaborou muito de Nogueira. Fazíamos em Coimbra, lá na Serra de Monsanto, em Lisboa, piqueniques. Fazíamos aqui uns peditórios de azeite, uns peditórios de vinho, de aguardente, de cada um queria dar, o feijão, cebolas, o milho, e lá fazíamos um leilão, e aquilo tinha o nome, olha, este é do seu fulano tal, ai, é o meu pai, eu tenho que comprar aquilo, não é? Ou o meu tio, ou o meu padrinho, outros tempos, não é? Outros tempos e outra forma de estar. E de maneira que com esse produto vinhamos para cá e arranjávamos melhoramentos. Quando foi para as obras da igreja, só este pormenor, é engraçado, já não sabia bem como é que havia de fazer, então resolvi comprar um vitelo grande, e, bom, vamos comprar um vitelo. E então, recorda-me perfeitamente, quando fomos buscar, numa tarde, nós levámos-lo lá para baixo, para o Parque de Santiago, e então quem quis, toreou com os panos vermelhos. Claro que o vitelo grande e era pesado, estava preso a uma árvore, mas divertiram-se ali. E depois matámo-lo, e ao outro dia, quem quis, veio comer à borla. A parte melhor do vitelo foi cortada em quilos, E então, num saquinhos, nós leiloávamos aqueles quilos, não é? E lembro que naquela altura deu 80 contos. E foi com esse dinheiro que a gente começou a pôr o telhado. O resto, mais tarde... Um dia vamos fazer um programa só com as histórias deliciosas do Padre Borges. Eu queria voltar àquele presente que há bocadinho falava. O Parco de Oliveira do Hospital tem mais dificuldades em congregar gente para as iniciativas do que tinha em Nogueira do Cravo? Ah, sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. Porque realmente lá as pessoas nessas zonas, não é, tinham capacidade de se dar, a capacidade de se movimentar. Não acha que é o tamanho também, de algum modo, a dimensão urbana, distancia a todos um bocadinho? Também é verdade, porque lá as pessoas conheciam-se bem, eram parentes, eram familiares e tal, e muitas vezes realmente entusiasmavam-se mutuamente. E isso, parecendo que não, ajudava imenso. O facto de ser professor não ajudou, porque foi professor na escola preparatória, na escola secundária, na Epto Oliva. Ajudou, na medida em que conhecia os rapazes, não é? Conhecia-os e estava um pouco em ligação com eles. E isso, de facto, ajudou bastante. O que é que representou para o padre ser professor? Bom, representou que... De facto, enfim, eu fazia... Eu ainda vou atrapalhá-lo mais. Tá bem. Sabe que as viagens na minha terra, do Almeida Garrett, eu aprendi consigo. Pois, e isso é uma tremenda esqueço. Isso é uma tremenda responsabilidade, que além do padre, era também o professor. Eu não esqueço que realmente, pronto, eu lembro meia dúzia de alunos e tu estás lá pela tua frontalidade, pela tua decisão, pela que tu tens ainda hoje, pela tua força, e realmente ficámos presos por uma amizade que nos permite ainda hoje ser amigos como éramos quando tinhas 10 ou 12 anos ou qualquer coisa. Eu estive ainda no Brás Garcia de Mascarenhas 2 anos, enquanto aquilo era colégio. E depois é que passei para o ciclo e depois para a escola secundária. Mas isso ajudava e criava, à nossa volta, com todos os professores, uma família formidável. Uma família em que nós criávamos amizade, quer dizer, era fácil nós criarmos meios, assim, às vezes fazíamos umas avarias, por exemplo, vinham umas raparigas novas, que eram, vinham professoras, coidadas, ainda um bocado ingénuas, e nós conseguíamos fazê-las ver que havia lá, em determinado sítio, muitos gambuzinos, e então um tal dia vamos aos gambuzinos, e lá foram connosco, pegaram nos sacos e nós a enxutar aquilo para baixo e tal. Um atira uma pinha que passou na mão, diz, ai que já mordeu, diz ela, ai mordeu. Fazia um bocadinho este convívio que agora já não há, agora não é possível. Eu há pouco tinha prometido que nesta conversa faria a minha declaração de interesses consigo, e é verdade, eu fiz toda a minha infância de algum modo guiado também pelos ensinamentos do Padre Borges, nomeadamente no movimento socio-caritativo. Fui aluno na escola preparatória, na escola secundária do Padre Borges. Mais tarde tive até o grato privilégio de exercer a profissão de professor também e como colega do Padre Borges, quer na Epto Oliva, quer na escola secundária. E o Padre Borges ainda fez mais, que casou-me e já batizou os meus filhos, o que me dá muito gosto. E agora vou fazer aquilo que é a realização de um pequeno sonho, que é estar aqui na rádio, onde, como eu gosto de dizer, ninguém nos ouve, e portanto fazer-lhe algumas perguntas que sempre sonhei fazer e que nunca lhe fiz. É um desafio difícil, mas que certamente como um homem como o Padre Borges não vai negar estes desafios. A primeira pergunta é esta: nunca sentiu falta de sexo? A gente tem alturas que é capaz de sentir, não é? Tem alturas que é capaz de sentir, porque é natural, algo todo homem, senão seria um aleijado, seria... Portanto, essa é uma componente importante do ser humano, e por conseguinte, nós também lidamos com ela. Depois, há que saber, na verdade, dimensionar e saber, enfim, encontrar os caminhos que permitem nós não dizemos não a nada, mas nós somos capazes de sublimar e de substituir e de facto aproveitar isso para nos doarmos de outra maneira. Nunca se sentiu triste por meter a chave da porta e saber que não estava uma mulher do outro lado à sua espera? uma mulher, assim como tu dizes, não. Agora, se encontrar a lareira apagada, se encontrar tudo às escuras, tudo sozinho, eu isso fazia-me pensar. Valeu-me ter comigo sempre os meus pais e a minha mãe. Isso parecendo que não substituiu muita coisa, não é? Porque assim realmente eu entrava e sabia que havia ali calor humano, que havia ali presença e que não havia assim esse ponto de vista. Mas muitas vezes pensava, como ainda agora penso em muitos colegas, que não têm ninguém, que não têm nada, não é? Nunca sentiu a solidão de não ter partilhado o seu quarto? Não, quer dizer, assim dessa maneira, não. Agora, solidão alguma vez senti. Solidão alguma vez senti, não é? A solidão alguma vez senti, claro. Mas isso foi muito ajudado pelos amigos, pela presença, pela força da amizade de tantos amigos, casais, porque isso nunca me faltou. Nunca pensou em ter filhos? Quero dizer, enfim, pensar em ter filhos também será uma daquelas ansiedades próprias de todo o ser humano. Hein? Não sente alguma tristeza, alguma mágoa de um dia partir e não deixar aqui uma continuidade? Não, isso não, porque eu faço muito este juízo. Quero dizer, quando vêm ter comigo para batizar, eu vejo, este é meu neto, este já é também meu filho, hein? Porque eu já os casei aos pais, ou já os batizei, e este miúdo já me está aqui a atravessar, passou por mim, está comigo, hein? E de alguma maneira eu contribuo, não fui ali um funcionário que fiz apenas aquele ato, aquele gesto frio e tal, não, mas eu estive realmente embrenhado e relacionado com aquelas famílias e que, de facto, aquelas crianças que eu agora vejo não são seres estranhos, dizem-me muito, de alguma maneira, como eu ia dizer, são também meus filhos, porque, de facto, fizeram caminhada comigo e hoje estou a casar garotos que eu batizei. O Padre Borges só concebe sexo com amor? Claro, sem amor não há, sem amor nós não podemos conceber sexo, quer dizer, isso seria um animalesco, é? Agora, o amor supõe sexo, embora não seja a exigência primordial, não é? Quer dizer, pode haver amor sem haver sexo, e há. Não é... Qual é a sua opinião sobre o preservativo? Bom, eu acho que o preservativo, temos que nos situar. Quanto às pessoas e quanto aos acontecimentos e quanto... É evidente que estamos fartos de ver e de dizer que uma pessoa doente tem que ter isso em conta e tem que ter o preservativo, tem que usar o preservativo, não é? Agora, na verdade, preservativo, para que as pessoas fiquem mais à vontade para, de todas as maneiras e feitios, fazer sexo e tal, tal... Não, quer dizer, o preservativo tem que ser também alguma coisa... que está como apoio a uma pessoa, como apoio a um casal, enfim, às vezes, na medida em que eles já... A vida tão mau, tantos filhos, etc, etc, não me repugna nada que eles usem preservativo. Há pouco dizia-me que tinha muitos amigos. O seu melhor amigo é padre? Sim, à partida realmente, se eu ficar assim a pensar um pouco... Quando eu começo a fazer, digamos, uma relação, enfim, a gente não pode ir muito acima nem muito abaixo. Há pessoas, digamos, quase ao mesmo nível, não é? Mas estou-me a lembrar de dois, um que é padre e outro que não é. Mas que foi meu companheiro e com quem eu partilhei muito, não é? E hoje continuo a partilhar e muita gente o conhece, ele vem aqui fazer conferências, está no Porto, é o Dr. Abel Magalhães, é um bom amigo meu. Depois de esta sequência de perguntas e como estamos a chegar ao final da nossa conversa e como o tempo passa rápido quando estamos na rádio, deixe-me fazer-lhe uma pergunta muito direta. O momento que estamos a viver no nosso concelho, na sua paróquia, continua a acreditar no futuro de Oliveira do Hospital? Pois já é de mim se não acreditasse, não é? Eu acredito no futuro de Oliveira do Hospital. Agora, eu acredito se realmente houver um esforço conjugado das pessoas. se as pessoas se desinstalarem, se nós todos procurarmos, de facto, dar as mãos, especialmente aos mais novos, para lhe abrir caminhos, se nós, de facto, caminharmos ao nível do nosso tempo. Não esquecemos que hoje, precisamente hoje, que nós estamos a falar, nós estamos a celebrar o 45º Dia Mundial das Comunicações Sociais. É realmente, e esse é o grande campo, e é o campo do futuro, é qualquer coisa que vem aí que, como nós sabemos, já está a contribuir para muita coisa e nós temos medo ao mesmo tempo, porque já são muitos os perigos disso, não é? A Igreja aposta nesta ferramenta da comunicação digital, porque são imprescindíveis para a prestação da vida eclesial e para o diálogo com a sociedade e com a cultura. Isso é um grande desafio para uma próxima questão, que é: como é que o Padre Borges olha para a Igreja no mundo de hoje? Bom, a Igreja realmente é algo que de facto, pronto, tem que ser vista, tem que ser olhada como aquilo que realmente ela é. Cristo teve uma finalidade, teve um tempo que terminou. Terminou precisamente hoje, dia da Ascensão. Para trás está o tempo de Cristo. E agora daqui para a frente está o tempo da Igreja. E Jesus desafiou os homens a esta comunidade que tem que ser uma comunidade salvadora. Porque se a Igreja não for salvadora, não precisamos cá dela para nada. A Igreja só tem lugar se for uma comunidade salvadora das estruturas, das pessoas, dos acontecimentos, procurando iluminar as situações a partir daqueles que vivem mais duramente a vida. Entendo que a Igreja está preparada para um mundo que hoje vive à velocidade da luz, com as redes sociais, os Facebooks, os Twitters, com um mundo em que os divórcios já são mais do que os casamentos, com um mundo em que as pessoas estão permanentemente insatisfeitas e parece cansadas de tudo. Como é que a Igreja responde a tudo isto? Olha, se nós realmente olharmos a Igreja como este peso, como esta carrada de mato que a gente tem que puxar, que é tudo novos, velhos, atrasados e não atrasados e tal, isto é muito difícil. É muito difícil trabalhar na Igreja e com a Igreja, não é? O que nos vale é ver que, acima disto tudo, está alguém que se chama o Espírito Santo, para quem tem fé. E, naturalmente, nós temos visto que, na Igreja, os papas que Deus nos dá, e muitas homens, muitas pessoas, muitas instituições, que de facto não ficam agarradas aos trapos velhos de antigamente, mas que estão voltados para a frente. Portanto, é preciso participar de forma ativa, todos, não só em partidos, como na vida pública em geral. Porque a maior parte dos cristãos, isto é verdade, eu reconheço isso com pena, ficou, por assim dizer, parou, misturou-se, faz da Igreja uma estação de serviço. Bem, eu vou lá batizar, eu vou lá casar, eu vou lá fazer o funeral e tal. Ora, não, nós temos que, de facto, essa é uma grande frase, caminhar, faz da igreja uma estação de serviço. Eu vi com alegria, agora há dois dias ou três, que dois jovens de Oliveira foram premiados lá fora, foram premiados por aquilo que eles fizeram e que lhes valeu ir ao Parlamento Europeu e fazer lá coisas interessantes. Beatriz e o Martins. O Papa compara a nossa situação à esta revolução das tecnologias, porque ele aposta nisto, ainda há dias falou para o espaço, há dias, não é? Exatamente. Diretamente para lá, e ele compara isso com aquilo que aconteceu na Revolução Industrial. Mas o Padre Borges acredita que a Igreja pode ajudar o mundo a ser melhor? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. A Igreja tem esse papel. Continua com essa fé inabalável. É importante que acordem para isso, não é? Porque, como digo, as pessoas boas, que a gente chama boas, mas não são boas, são bonzinhos, que de facto andam muito devagar, e eles haviam de andar na frente, e não andam. E, portanto, é com essas pessoas que nós devíamos contar em primeiro lugar, embora hoje há pessoas boas que não sendo, digamos, declaradamente Igreja, por várias razões, até sobretudo pela sua ignorância, mas o papel deles, o trabalho deles, o esforço deles, a mentalidade deles, é perfeitamente de igreja, não é? Temos mais dois ou três minutos, duas ou três perguntas muito breves. O que é que ainda lhe falta fazer na vida? É um bocado difícil nesta altura. É um bocado difícil porque, por um lado, é a idade, por outro lado, é a doença. Eu sinto-me agora muito limitado em virtude de problemas graves que tive e tenho de saúde. E isso limita-nos muito. Houve uma época em que eu nunca soube o que foi ficar doente. Uma época, aliás, habitualmente, eu por duas vezes na vida quis me levantar de manhã e tinha febre com força que não podia... E o que é que disse, a Deus nesse dia? Oh, senhor, olha, se tu queres, aqui estou. Houve um dia que se calhar me distraí com isso. Um dia foi precisamente o dia 25 de Abril, em que estava tudo a começar, eu entretinha-me a ouvir o rádio, mas estava que não me podia mexer. Portanto, houve dois dias que eu estava tão mal, com gripe, com febre, com a garganta e tal, que eu tive de pedir a uma pessoa, na missa, que me lesse o Evangelho, porque eu não conseguia lê-lo, tal eram as dores de garganta e tal. Mas pronto, isso já passou e não posso queixar, se foram só dois dias na vida. E o que é que lhe falta fazer na vida? É uma pergunta agora que me fazes realmente e que me é difícil. Eu não posso ir assim muito para longe, porque não tenho ambições longuras. Agora, se me disseres aqui, e concretamente em Oliveira, já tive um bocadinho a pretensão. Eu pensei que realmente até era capaz de a gente se lançar aí a fazer uma igreja, porque é qualquer coisa que nos falta. A nossa igreja de Oliveira é muito linda, mas é muito pequena. Fica esse belo desafio. Deixe-me só dar-lhe a oportunidade para me criticar. Diga-me o que é que eu não lhe perguntei e que lhe devia ter perguntado. Tu és terrível para fazeres perguntas assim dessas, não é? Não, sabes, eu tenho-te como amigo. E tenho-te como amigo honesto, sincero e verdadeiro. E nunca pensei que tu me quisesses fazer uma pergunta, digamos, para me embrulhar ou para me apanhares, não é? E, portanto, nisso eu não pensei. É? Não pensei e vim à vontade, precisamente... Então diga-me qual foi o nome mais relevante para si dos últimos 25 anos de Oliveira do Hospital. O nome mais relevante de Oliveira do Hospital... Era preciso que eu agora estivesse a pensar um bocadinho. Houve aí homens que de facto, de quem eu fui amigo e que me impressionaram e que tinham, enfim, um coração generoso e bom. Por então, exemplo, diga-me. Eu lembro do Dr. Virgílio Ferreira, por exemplo. Dr. Virgílio, fica mais uma nota. Diga-me então, como é que quer ser recordado um dia quando partir? Olha, o Artur Agostinho dizia que queria ser recordado como, olha, morreu um gajo porreiro, é o que ele dizia. Eu não digo isso, mas pelo menos que não tenha prejudicado, não tenha feito mal a ninguém, e da saúde que Deus me deu e do entusiasmo que Deus me deu, que eu o gastei. Enfim, não tanto e em tanta medida como eu gostava, como queria, mas que fiz por isso. António Borges, 72 anos, padre. Vamos continuar assim, até ao final de 2011, a dar-lhe a conhecer 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos do Conselho de Oliveira do Hospital. Voltamos no próximo sábado para continuar a colocar as peças no puzzle. O apoio é do Jornal Folha do Centro e do Correio da Beira Serra Online. Estamos aqui na Boa Nova, sempre ao sábado, depois das 12. Repetimos às segundas, depois das 19. E em permanência no site radioboanova.com. Até para a semana.